Lembra quando pronto se estimar depois, merece? Quero copiar. Gol 1621, chame agora o centro Recife em 125 decimal 1, alteram 3325. 25, 1323. Pode descer para 2000 ou do 279? Prossiga 279. Pode descer para 2000? A motel 3000 está passando agora exatamente na vertical do aeródromo de Vera Cruz para evitar os tráficos no setor. Gente, 2719, mantendo 3000 na curva da esquerda aqui na Ferdiduna. Gente, Ferdiduna para o final e ele. Suporta 279. Copiado, Juliette, a situação na polícia livre. Uno 648, tem condições de decolação logo autorizada? Ah, sim, ativo. Uno 648, confirma que se desvolve com a urbanização, agora o curso final que está no zero. Positivo. Uno 648, após a passagem do tráfego, pousa Lima, tem agilizando manobras, pistão no zero, no 648. Parar, no 648. 60. Arco 360, ou 3304. Copiado, número do Golf, aguarde para decolagem. Copiado, Juliette, Sierra, Tango, aguarde para ingresso. Azul 2719, livre descida 2000 pés, ajuste 1020, reporte localizador livre, né? 2000, 1020, reporte estabilizado 2719. Controle, o 3304, posso lá de voar a posição Árvore, direto já? Mesmo pátio principal, posição 9. Tente aguarde com gentileza. Você escuta. Paulo Salvador, TAN 3740, livrou na sua escuta, ingressando na Alfa. TV Alfa, Juliette, TAN 2007. Alfa e Juliette para o portão 7. Bom dia, TAN 3740. Tráfico Salvador, voo no 094, assistência, informação Juliette, autorização Fortaleza, 370. Voo no 094, informação Juliette, aguarda um minuto, cobre, prepara a saída da mão, transição frutíssima. Mão frutíssima. Prisão da presente? Livre decolagem, pistão no 7, vento no 00 grau, 099, ajuste no 020, Romeu, Romeu Golf. Você faz, passou de tempo, baixa a calma. Correado Rumba 34, tráfego avistado, ajuste no 020, continua a aproximação, guarde pista livre. Uno 648, decolado aos 5-1, chama agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 120.8, obrigado, bom dia. Rumba 34, reporto um Alfa Charlie 90, decolando da pista auxiliar, se afastará à sua direita, não interferirá com seu pouso, agora aprovado a pista 10, vento de 100 graus com 099, Rumba 24, 34. Ele pousa, pista no 0, está desvalorizado, Rumba 34. Roda, após de roda. Recomendando 0, com vista da mão, protesto 2208, voo no 094, 2100. Voo no 094, confirma autorizado Fortaleza. Fortaleza, voo no 094. Gente, que o desejamento correto, reporta transfer para o estimamento. Fazer linhagem, manter, senhor, está precisando 90. Condições de degulação logo autorizado, 6940. Bate. Então, afirma, após o Embraer 1 no 0 da Força Aérea, no curso final, pistão no 0, Autorizado, agilizando a linha MTE, pista 10, se preparando para a decolagem, 6140. E após o traço na final, autorizado a alinhar e manter 10, 6140. 10, now right 260, o Romeu Negócio. Vento 090 graus com 10 nós agora. Novembro, voo. Estabilizou a 27 no 9. 279, VDLS, Chimitorre, 11895. 245, azul 27 no 9. Salvador, bom dia, azul 27 no 9, passou Duna. Bom dia, azul 27 no 9, tráfego ainda não avistado, ajuste agora no 020, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Alternativo continuando no 020-2719. Rumba, rumba 34, no solo ao 53, condições de livrar a direita, a força à esquerda, agora parte militar. Ali está, senhor, então libera a próxima à direita, táxi via Alfa, chame na Delta, pronto para o cruzamento da 1028, rumba 34. Obrigado, Juliette, Serra, Tango, estacionar, frequência livre, bom descanso. As possible, could you fly direct to our destination? Our ideal heading will be 245. Roger, initially making heading 230, until passing level 100, after that to EPO. Heading 230 after crossing 100 direct destination. Oh, Romeo Negro. Azul 445, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, altera 133, decimal 25. 251, 33, 25, obrigado, voltar para. Continue 1140, decolado 55, chame agora o controle 1, 20, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Azul 2714, tráfego avistado, cheque 30, pouso autorizado, vista no 0, vento 100 graus, 099. Sempre pouso azul 2719. Na 140, contato radar, saída Fuca, subo 350. Fuca 350, alguma prova direta, senhor? Targa. Grato. Estrada 3198, via chegada a Mares, desça para 2000 pés, ajuste 1020. Romeu, Romeu, Romeu, Golf, resume a navigation para direct to EPL. Flying direct to EPL for now, Romeu, Romeu. Rumba 34, autorizado cruzamento 1735 para o pátio militar, estacionar frequência livre, Rumba 34. Livre cruzamento, aborda liberando Rumba 34. Azul 2719 no solo ao 56, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 9. Vira à direita, 219, azul 2719. 3304, centro Recife em 128, decimal 8, ao 0, 126, decimal 0. 288, Lanterna 1260, obrigado. Bom descanso, chefe. 48, direto Marcelo da presente, chame centro Recife em 2685, alterna 2545. Ok, direto Maceió, chama 12085-2545 ou 6642. Muito obrigado, até mais. Controle São Vasco, Oscar Quebec, na posição 9, considere pista livre. Oscar Quebec, ciente, bom dia. Bom dia. Estabilizou o voo no 561. Bom, 561 no líder leste, chame torre 11895. 1895, boa. Joker 08, serviço radar terminado, chame Aracar Junior 203. Salvador, bom dia, voo 1561. Digo no 561, o tráfego ainda não avistado, ajuste no 020, correção, ajuste agora no 019, acabou de mudar no 09, continue aproximação, reporte quando avistando o trem baixo travado no 561. Afirmativo visual, agora baixado travado, voo no 561. Ida, chama agora centro Recife, frequência 12685, altera 12545. 12585, 6142. De 100 graus com 099, voo no 561. Livre pouso, pista 10, voo no 561. Tango, bom dia, informação de

próximo direito, voo no 561. Salvador, bom dia, tá 312, sinal normal, passou, tá bom, tá. Bom dia, TAN-3198, tráfego avistado, ajuste no 019, continue para expansão, reportaria pista livre, TAN-3198. TAN-3198, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus com 09 nós. Autorizado, pouso 10-3198. Alfa Juliette vai reportar antes da Juliette, voo no 5-0. Silvia 4 está presente, resuma a navegação para o Aditona, desse hotel 50 inicialmente. Aditona, a gente está acompanhando o outro negócio. Azul 4082, bom dia, chega da Mare, desça para nível 150. Vamos tráfego, 12 horas, 25 milhas, o tipo é um Alfa Charlie 90, nível 140, sentido contrário. Zero 94, autorizado a alinhar e manter pistão zero. Alinhar e manter no zero, boa, 0. Flock 25 miles. Passing level 240, so for level 150, no sweet bound. Juliette. Assim? Gol 1561 antes da ataque foi Juliette. Tente Juliette, até o gate 06 autorizado. Juliette pro 06, gol 1561. Alfa Tan 3198, livrando, bom dia. Tan 3198, Alfa Juliette, até o gate 02 autorizado. Alfa Juliette, gate 02, 3198. Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf, Clara Recife Center, frequency 128.8 or 126.0. Siga América 229. Senhora, solicitando a autorização de reboque da posição 1141 até a posição 0143. Sente autorizado até através do gate 06, reporte quando lá. Afirma que o reportar através do gate 06. Tá bom, no 04. Azul 4082, desça para o nível 060, NC redução para 2509. Tráfico precede, 12 horas, 17 milhas, um Boeing 737. Uno 864, desça para 2000 pés, ajuste 1019, reporte localizador, liga nessa pessoa. 72000, autorizado aí nessa, posicionado, como é que é? Airlines 229 na escuta. Prossiga, senhora. Pode quando iniciando o pushback, por gentileza. Ok, estamos iniciando agora. Houve um problema no caminhão de carga, mas... Negativo, só pra informar mesmo. Afirmativo. Azul 4082, desça para 4 mil pés, ajuste do altímetro 019. 4019, baixa. Salvador, bom dia, azul 719, centro da Juliette. Azul 2719, formação Kilo em curso, autorizado Guarulhos 340, decolada 1-0 com a primeira curva à direita na saída da Euleda Módica. Upper Zulu 1-0, primeira aerovia após Taubaté, conforme rota. Transponder 5560, controle em 1-2-0, decimal 8. Autorizado Guarulhos 340, Upper Zulu 1-0, Taubaté, depois via, decolando 0 pela direita da Euleda Módica, acena 5560, 2719, cotejamento correto, já porta pronto para o pushback e acionamento. Preparado, 719. Salvador, 31, da informação para o Copa Galeão. Vento lá aprovado, Juliette Chantango, chama e pronto para o táxi. São 3191, informação Quebec, autorizado Galeão, NISA 340, decola da 10 com primeira curva direita na saída da Euleda Irume. Transponder 5556, controle 120, decimal 8, bom voo. Confirme, está muito fácil aí, por favor. Não consegui copiar não, 3191. Vai a El curva direita. Gente, Galeão autorizado 340. Decola da 10 com primeira curva direita na saída da Euleda após Irume. Após Irume, Upper November 857 conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5556, controle em 120, décima 8. Ok, 340 para autorizar para o Galeão, decola à direita da Euleda Irume, até 9857 conforme, 208 controle, aciona 5556. São 3191, no cotejamento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento no 05. Pode olhar. 019, reporte localizador, Lisa Leste. Sim, pois a 229, pode prosseguir o reboque até a posição 01 no pátio 3, reporta finalizando. Afirmativo, senhora. Prosseguir até o pátio 3, posição 1, formar finalizando. 4, Lívia LS, chame torre 1895. 1895, Pedro. E a alternativa? Copiado 4 ao bordo, 4 horas, Petrolina. O Juliette Chantango tem táxi aprovado. Chame na interseção para ingresso. Vou 1162. Chega da Mari, deixa para o nível 050. Procedimento ILS X-Ray, depois eu tinha 019. Pouso autorizado, pistão no zero. vento 090 graus com 099, boa noite, 64. Ok, 20 posição 0864. Sierra Tango, autorizado o ingresso, chaminhado e pronto para decolagem. Vou visar algum campo, não tem bela, se for meu. Mandei a posição. Serra Tango, após decolagem, tem condições de agilizar no cruzamento do campo? Agilhado Serra Tango, tem livre decolagem, pista no 7, vento 090 graus, 099, ajuste no 09, Juliette Serra Tango. Estabilizado, parceiro. Azul 4082, via VLS, chame torre 11895. Dia, final de 85. Azul 4082, bom dia. Tráfego ainda não avistado, ajuste no 09, continue a aproximação. Aguarde a pista livre, senhor. Ah, senhora, isso aí. 1864 no solo ao 09, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo. 121 decimal 9. Entrando na próxima 219, 8. Tango Juliette Sierra Tango, decolado aos 20. Por gentileza, agilize no cruzamento do campo. Chame o livre no campo, senhor. Agilizando o cruzamento do campo, Sierra Tango. Quase livrou. 1864, bom dia, até que teve alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Copiado Juliette, Sierra Tango, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, tem um bom voo. Controle 120.8, Juliette, Sierra Tango. Azul 40. Controle Salvador, Sapatão, Juliette, Sierra Tango, perfil na saída do mundo, acesse o carro. Com 109. Ciente, Machado Travado, 4082. Ali 1402, somente aborta um tráfego, um Charlie 310. Se afastando agora a sua... Controle Salvador, Sapatão, Juliette, Sierra Tango. Não influenciará no seu, pouso, Charlie. Obrigado. Controle Salvador, Sapatão, Juliette, Sierra Tango. Confirmo para Salvador. Sapatango, Juliette, Serra Tango, está no perfil da saída Momo, na sua escuta. Juliette, Juliette, Serra Tango, saída Momo, suba ao nível 080. Saída Momo, 080, Juliette, Serra Tango. Possível, Juliette, Serra Tango, solicita proa, direto do destino 358. É o 358, está presente em rota, Juliette Serra Tango, quando pronto, você chama de pouso. Ciente, direto 358, vai reportar o Juliette Serra Tango. Aproximadamente 1 hora e 30, Juliette Serra Tango. Alfa Romeo, chame agora a torre 11895. Valeu, Yuri, abraço. 1162, desça para 2 no pé, seja 1019, VLS, reporte no localizador. É 1019, apontará o localizador, voo no 1162. Oscar Romeo, prossiga. Copiado November, Oscar Romeo, chame curta final pista 35, tráfego ainda não avistado. Vento agora em Salvador de 100 graus com 089, ajuste 1019, November, Oscar Romeo. Abraço, Rato lá. Opa, um abraço. Para final, passar travado, November Oscar Romeo. November Oscar Romeo, agora avistado, pouso autorizado na pista 35. Vento 100 graus com 09 nós, chame solo controlado, November Oscar Romeo. November chamada, controlado. Solo Salvador, aqui é American 219, enfim, informo o fim do reboque, bom dia, obrigado. Gente, bom dia. Lembra, Oscar Romeo, considere seu solo ao SU 27, táxi aprovado, pátio 5, estacionar para caixa livre, November, Oscar Romeo, bom descanso. Para o 2719, no gente 0020, pronto para o feedback de acionamento? Virante, estamos prontos. Gente autorizado, reporte SAC. Autorizado, reporte SAC. 2719 da Azul. Transformador, boa tarde. 3290, 200, 4, 4. Estabilizando o INS, gol 1162. Andrés 290, espera a identificação e chegada à mar e desce e mantenha 50. Torre de controle, o voo 1162 está estabilizado no ILS. Gente, torre 18.9, sim. 8.5. Salvador, bom dia, gol 1162, estabilizado no ILS, está embaixo do lado. 1162, torre Salvador, 1118, decimal 95. Oh, nossa, desculpe, boa tarde. Torre Salvador, gol 1162, estabilizado em ILS 10, baixo travado. Gol 1162, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 09. Uso autorizado, pista no 0, senhor. Vento de 090 graus com 089, gol 1162. Livro pós, gol 1162, obrigado. Marcos, tudo em 719, temos 7-9 a bordo, 4 horas e 50, alternando Ribeirão Preto. Devia Índia, vamos esperar chamar com 1-1-8-9-5, altimetro 1-0-1-9, bom voo. Índia 2-2-9-5, 0-1-9, azul 2-7-9, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Oceania 6200, informação Pilo. Oceania 6200, bom dia, sendo identificação, chegada é Mário, desse mantém o nível 50. Márcia, uma chance de boa etapa. 3991, autorizado, se tiver questionamento, reporte SAC. Botará SAC 391. Chega. Por gentileza, eu só conferi a 079 a bordo. Afirmativo, 079. Tenente, graças, senhor. Chame pronto. Trabalhar. 48, a ser identificação, número 3 na aproximação, chegada na área, e se mantém o nível 060. 060, 040. Ok. espera pronta, ajuda 719. Azul 719, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 090 graus com 07 nós. A linha decola, 10, azul 27, turno 9. Gente, 1962. Tem a posição prevista? Confine. Posição prevista de parada? 10. 10, obrigado. Exército, prossiga. Confirma Exército Brasileiro, confirma o transponder. Conheça o horário da sua notificação. Quando vou contactado para 17 420. 21420. Irei confirmar aqui com o centro de Recife, abaixo com a gente. Plano modificado 1434. Plano 3290, nível das restrições, altitude de velocidade, visto para 2006, o ajuste 1019. 1019 é direto para 2000, tá? 3, 290. Juliette, Lunão, 62. 08, bom voo. 08, boa, azul 279. Você vai com gentileza, só um minutinho. Tá 3191, mantenha a posição, aguarda a passagem do Boeing na... A torreta aguarda aqui. Iniciando esse instante aqui, pode continuar? Mantenha a posição atual. Ok, mantenha. O 1962 tem condições de prosseguir com segurança via Juliette até 1090? Juliette tem condições até 1092, obrigado. Gente. 3191 após a passagem do Boeing à retaguarda, inicia correção. Ponte, prossegue com o pushback e acionamento e reporte, tá? Leda, 2799. Leda, 2799. Guarda um minutinho pra copo, já chamarei pra copo, ok? Exército Brasileiro 5002 na escuta? Escuta, o nível solicitado é uma centena, confirma? Tá sim. Redução 2309. 2309, 0042. Paulo, bom dia, gol no 556, ciente na informação quilo, galeão. Gol no 556, informação quilo, confere, aguarda um minuto, cópia, prepara a saída da El Lida Irúmia, número 2 para cópia. Ciente, aguardando da El Lida Irúmia. Papapá, Lima, Lima, Fox, informação que um em curso, número 3 para cópia, confirma o pátio e a pista que decola. Número 4 para a cópia agora. Exército Brasileiro 5022, pronto, foco. Panamá 200, desça para 2000 para isso, livre das inscrições, o ajuste é no 09, autorizado ele é 68, no 0, reporta o localizador. 19, você vai reportar no 0709, Centro Recife, no 25, décimo 1. Segura, 2799. Conforme rota prevista no plano de voo. Autorizado Galeão, nível de voo 360. Decola pista no zero, curva direita da El Lida Irúmia. O transponder 50 no zero, controle 1208. E após Irúmia, upper November 57, conforme a rota. Voo no 556, portão 6. Voo no 556, protegimento correto, no gate 06, reporta pronto para o pushback e acionamento. Portará, obrigado. Rua 34, copia. Autorizado Vitória, uma centena, decola da 1-0 com a primeira curva direita na saída Coral. Transponder 0275, controle em 1-2-0, decimal 8. O transponder... Está incorreto, só irei confirmar com o senhor daqui a um minutinho, por gentileza, rumba 34, protegimento correto, reporta pronto para o acionamento, exato. Sente, aciona no transponder 5023 e reporte para o táxi, o altímetro é 10119, confirma para o ver. Confirme, não copiei, a transmissão está com forte ruído. 5023, copiou? Sim. Seja 290, chama a torre em 118, decimal 95. 297, chama 390, até mais. 5048, livre das restrições, lista para 2000 pés. Ajustado em 1019, está autorizado ele é 78, estando zero, reporta no localizador. Afirmativo, 2000 pés, reportar estabilizado no localizador, a luz 5048. 3290, tráfego avistado agora, ajuste 1019, continua a aproximação, aguarde pista livre, eu tenho o Airbus da companhia iniciando rolagem, pista no zero em mais 5 segundos. Lima, Lima Fox, autorizado Belo Horizonte, nível 220, decola da 17 com primeira curva direita na saída da El após direto. Transponder 5543 do controle em 120.8. 5543. Lima Lima Fox, cotejamento correto, confirma o POV. Zero sete a bordo para acionamento, taxi de Maturri 198, decimal 95, altímetro 1019, bom voo. Pois não, não, já, tá, 32, não, já. 3191 decolado aos 43. Chame agora o controle Salvador. Frequência 120.8, chame bom voo. Boa, 3191. Escoço seguro autorizado, uma centena, decola da 110 com a primeira curva à direita na saída coral. Transponder 0264, controle 120.8. Pós 2000 autorizado. 0264. Gente, confirmando o destino é posto seguro. Gente, cotejamento correto, decola da interseção, taxi até a cabeceira. Gente, reporte pronto para acionamento e táxi. Para o táxi, chama a torre 198 de som 95, altímetro 1019. Confio o POV? Exército Brasileiro 5002, confio o POV? Sim, 05 a bordo, fique atento ao tráfego. Um bandeirante acionando já no pátio, pronto pro táxi. E é, chame a torre para o táxi aqui. Paulo Salvador, muito boa tarde, voo 1790, apresentação registro. Voo 1790, prepara a saída, Fuca Transição Caju, aguarda a cópia. Fuca Caju, aguarda. 1-3-4, reporte na interseção, até o decola da interseção, taxi até a cabeceira. Na interseção hotel, chama novamente o altímetro 1019. Paulo Salvador, bom dia, o TAN 3290, livrou nossa escuta. TAN 3290, taxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chamaremos antes da Juliette, 3290. Autorizado o Recife 370, decola da 1-0 com primeira curva esquerda na saída Pucajama após Jamo Caju. Transponder 507 chama e o controle em 120.8. Unocite.